estava preparado pra te ver com alguém do lado, beijando aquela boca que era minha, abraçando aquele corpo que era meu. Ele ali ajoelhado, te dando um anel de noivado, e você chorando, eu te amo tanto. Minha resposta é sim, sim, sim. Naquela hora, meu coração quase parou. Tava esperando não, mas tô vendo que me superou. Era pra ser eu todo bobo no dia do casamento, te esperando no altar pra fazer os votos de juramento. Prometer te amar e te fazer feliz pra sempre. Portal do Arrocha. Eu não tava preparado pra te ver com alguém do lado, beijando aquela boca que era minha, abraçando aquele corpo que era meu. Ele ali ajoelhado, te dando um anel de noivado, e você chorando, eu te amo tanto. Minha resposta é sim, sim, sim. Naquela hora, meu coração quase parou. Tava esperando não, mas tô vendo que me superou. Era pra ser naquela hora, meu coração quase parou. Tava esperando não, mas tô vendo que me superou. Era pra ser eu todo bobo no dia do casamento, te esperando no altar pra fazer os votos de juramento. Amar e te fazer feliz pra sempre. Prometer te amar e te fazer feliz pra sempre.